Senhor, estando 3601, está pronto para o táxi, 58 pessoas a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterando o confim. 3601, via Pátio Índia 1013, reporta quando estiver pronto. Pátio Índia 1013, o ajuste reporta no ponto de espera da 10 pronto, está 3601. Oi, bom dia, Xanã 6251. 6251, no... prossiga. Estamos falando para confirmar se o plano está como Airbus 318 e se a saída vai ser da El Black ou da El Guinness? 318, saída da El Leda Karate. Obrigado. Torre 3601, está se aproximando do ponto de espera da 10, pronto para a decolagem. 3601 autorizado, ingresso decolagem, 130, 10-9. Livre a linha de decolagem, está 3601. Após a decolagem, estamos 1935, bom voo. Após a decolagem, 1935, boa. 351, pronto para cópia. Pronto. 6251 autorizado, Guarulhos 360. Vai decolar da pista 10, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, Lua Crate. Intercepta a Pesulo 14, após Groove a Pesulo no 6. Controle 1935, transponder 5037. Aguarde para cotejão, 6251. Só um minutinho pro cotejamento, 625. Ok, Guarulhos 360, decola da 10, curva direita, da El Leda Krat. Intercepta Zulu 14, Gramp Zulu 6. Aposta 1965 ao controle 5037. O transponder 625. Controle 1935. 35, obrigado. Reporte pronto, 625. Reporta lá. Comodoro TAM 3601, excelente manhã para vocês. Passando 2.500 agora, autoriza voar Dael Leda? 3601, contato radar na decolagem, direto Leda, Subal 360. Leda 360, TAM 3601, muito grato. Solo Salvador, é o TAM Mike X-Ray Fox na remoto do pátio 3, posição 10. Mike X-Ray Fox, prossiga. Só estou na seleção de reboque do pátio 3 para a posição 07 do pátio 1. Cliente autorizado até a saída do pátio 3. Ok, certo. Sua ascensão está restrita ao 320, 3601. 320, restrito, está 3601. Tamo 90, tá 3601? Confere 3601, chama agora o centro Recife. 1251, não alterna, 3325. Bom dia, tá 3601. Bom dia. Salvador, o Sam Mike, X-Ray Fox, sinal autorização para ingresso ao Pátio 1. Mike, X-Ray Fox, autorizado para seguir Pátio 1. Salvador, Salvador, Eltan, Mike, X-Ray, Fox, Fox, temos o reboque para a posição 7. Muito obrigado e um bom dia. X-Ray, Fox, gente.